Tá, queridos ouvintes, aqui é o Alexandre Aguiar, falando diretamente de Bremen, na Alemanha, e estou aqui mais uma vez com meu correspondente internacional, Vitor Corigliano, diretamente de Londres. Fala aí, Vitor. Boa noite, pessoal. E hoje também apresentando aqui, como eu já dei a introdução na semana passada, né, no primeiro episódio, que a gente tem mais um colega nosso fazendo parte desse grande projeto aí que veio a se intitular Caneta e Walkman, Rogério Alves, falando de Campinas. Fala aí, Rogério. E aí, gente, tudo bem? Boa noite. Então, hoje o nosso assunto é o disco Death's Design, do Diabolical Masquerade. Para quem não é muito familiarizado, né, O Diabolical Masquerade é um projeto solo, ele foi criado como um projeto solo do Blackheim Anders Nystrom, mais conhecido aí por ser o guitarrista e um dos membros originais do Catatonia, banda sueca que já transitou aí do Doom até o rock mais atmosférico. Não sei como o Catatonia gosta de se intitular hoje em dia, se é que eles têm alguma predileção por auto-intitulação. E, inclusive, quando o Diabolical Masquerade lançou a sua primeira demo, foi justamente quando o Catatonia estava lançando também o Dance of December Souls. Vitor, dá aí um panorama aí sobre a discografia, coisas do tipo aí, para a gente depois encaminhar para o Death Design. Bom, você já falou, né? O Death Design foi o quarto álbum da banda. Foi o último álbum também. Enfim, a gente não sabe o que aconteceu para ser simplesmente o último álbum. O Blackheim sempre diz que simplesmente acabou a inspiração depois disso. Mas muitos diriam que o black metal acabou, né? Mas enfim, a banda começou com a demo lá em 93. Era um doom meio black metal ali. Depois passaram pro Raven Dusk in My Heart em 96, que seguiu a mesma linha, né? O Raven Dusk in My Heart e o Phantom Lodge seguiram a mesma pegada, meio black metal, meio doom. E eles mudaram completamente com o Nightwork em 98, assim, quando eu digo eles, basicamente é só o Black. Ele pegou essa coisa mais experimental, começou a misturar outros estilos junto com o black metal, e ficou essa coisa meio avant-garde, meio experimental. Alguns dizem experimental até demais, né? Até chegar no Death Design. Pois é. Eu acho uma coisa curiosa disso também é que não só o estilo da banda mudou, assim, deu uma aprimorada. Eu não sei, existem pessoas que vão discordar de mim quando eu digo que é uma evolução, né? Mas não que seja uma evolução no sentido qualitativo, mas no sentido musical mesmo, né? Enfim. Ele até mudou, né, o nome dele, a forma como ele assinava. Primeiro ele assinava Blackheim com CK e depois foi pro KK. Você acha que isso representou aí alguma mudança de personalidade ou de musicalidade dele também, Victor? Ou acha que isso é só uma infeliz coincidência? Eu creio que sim, cara. Porque você consegue perceber uma diferença clara entre os discos, especialmente do Nightwork pra frente. Ele, acho que ele meio que mudou um pouco a mentalidade dele de eu quero continuar com alguma coisa extrema pra... Eu quero fazer uma coisa diferente, entendeu? Esse lance do Black com 2Ks, eu acho estranho, não sei dizer por que ele resolveu adotar isso. Mas, realmente, é uma evolução e você percebe... que o começo disso foi no Nightwork e depois o Death Design é, eu acho que é o auge do que ele queria alcançar com a banda. Uhum. Mas em termos de um disco experimental, eu acho que ele fez um ótimo trabalho, que foi uma coisa meio diferentona assim pra época, né? Não tinham tantas bandas fazendo algo nesse sentido, e eu acho que ele conseguiu se destacar bem, cara. Apesar da banda nunca ter sido mainstream ou nada parecido, eu acho que eles conseguiram, que ele conseguiu se destacar bem com a sonoridade do Death Design. Tá certo. E por falar aí no Death Design, ô Rogério, explica aí um pouco a história desse disco aí, que ele tem uma história bastante peculiar, né? Em relação aos outros, enfim, eu acho que é peculiar até dentro do próprio segmento do metal mesmo. Então, dá uma clarificada aí pra gente. Ah, sim. Bom, a história por trás do Death Design, a ideia dele era para que ele fosse uma espécie de trilha sonora oficial de um filme de terror que teria o mesmo nome, Death Design. Isso, assim, por muito tempo, assim, teve, né, aquela ideia que todo mundo achava que realmente ia ter um filme, que esse filme tinha sido cancelado. Na época, inclusive, eu lembro bem que quando esse álbum, assim, apareceu lá pra gente, né? Na verdade, embora o álbum tenha sido produzido bem antes, a gente aqui no Brasil, né, a gente acabou, né, tendo acesso muito tempo depois. Eu lembro que eu fiz, assim, uma busca bem extensa atrás desse filme, né? E no fim das contas, na verdade, isso foi revelado, né, que não passava de um boato, né, na verdade, muita gente fala que foi uma espécie de brincadeira que o Blackheim fez. Eu acho que a ideia dele era criar alguma coisa experimental, né, que parecesse mais realmente uma trilha sonora, mas nunca houve realmente um filme, né, nunca foi produzido um script e tudo, né. Existem até alguns boatos de que esse suposto filme, na verdade, talvez fosse até uma ideia dele mesmo, né? Pra uma espécie de filme de terror, mas nunca houve, né, de fato, esse filme, né? Mas ele tem, sim, essa pegada de trilha sonora. Inclusive, ele é um álbum, assim, né, que ele é dividido em vários atos, né? Ele tem, são 20 atos divididos em 61 músicas, né? E eles vão mudando, né, conforme a intenção e o clima para tentar, né, se comunicar com os outros atos, né? Existem faixas, por exemplo, que são uma música, de repente ela muda, vai para uma outra pegada, e aí essa mesma faixa volta uma próxima faixa como uma continuação da faixa, né? Um outro detalhe interessante também é que esse álbum marca a entrada do Dan Suano para a banda, ainda que ele tenha participado dos primeiros três discos, né, fazendo a parte da bateria, das letras e alguns vocais. Dan Suano, ele produziu esse álbum. Sim, muitos diriam também, né, que a gente fala, é um filme, é um disco, trilha sonora, mas eu tento ouvir as músicas e pensar, cara, como isso se encaixaria como trilha sonora com as músicas tão picotadas da forma como elas são, né? Como você mencionou, são 20 atos em 61 músicas. E alguns diriam que o próprio disco é o filme em si, assim, né? É a história de terror do Death Design ali. Que, indo bastante de encontro com o que a gente falou sobre o My Arms Your Hearse na semana passada, também acaba sendo um disco conceitual, né? E, Vitor, dá um apurado aí nisso que eu falei, basicamente. Assim. É difícil dizer se realmente é um disco conceitual, porque, até porque as letras nunca foram divulgadas, né? Então, pois é, não saiu nem com CD, o vinil foi relançado no ano passado, também não saíram as letras, mas assim... Então, tem toda uma estética, né? Podemos dizer. Eu acho que ele gosta dessa coisa do mistério, né? De sempre. Esse disco é um mistério muito grande. desde da história do filme até as letras que ele nunca quis divulgar. Então, tem essa pegada meio misteriosa. Mas eu acho que as músicas curtas, elas se encaixariam em determinados trechos, né? Assim, se você pega um filme, sei lá, de repente, alguma expressão de um personagem, ainda mais filme de terror, né? Você sabe que tem aqueles jump scares. Acho que algum segmento se encaixariam nesse tipo de sonoridade, né? Mas... E como você opõe os conceitos do Death Design com os trabalhos anteriores? Pegando nesse ponto, né? Porque, em especial Nightwork, que a gente falou ali sobre Raven Dust in My Heart e The Phantom Lodge, que são discos com uma peculiaridade mais próxima uma das outras, mas aí o Nightwork e o Death Design já vai para uma outra linha. Mas, de certa forma, como você acha que eles se destacam mais, Victor? Falando um pouco sobre isso. Bom, se você pegar musicalmente, a diferença entre eles é bem, bem clara, né? Dos primeiros álbuns, e o Nightwork e o Death Design. Mas eu acho que do Nightwork eles ainda estavam começando essa fase experimental. Eu acho que eles não definiram muito bem uma história para fazer um disco conceitual. É só aquela velha, velha história de black metal, sabe? Demônios e coisas do tipo. E no Death Design, eu ainda acredito que ele tenha criado um script para um filme. E ele usa esse script no álbum, como letras. Assim, não totalmente claro, porque não tem como você resumir um filme em letras de música, mas... Mas isso aí é uma teoria sua, ou existe alguma sim, coisa? Sim, é uma teoria... Existe alguma discussão? Não, é uma teoria completamente minha. Vitor, você tá cheio das teorias aqui ultimamente, hein? Semana passada você já veio com umas teorias sobre as letras do My Arms, e agora você tá com teoria de suposto filme do Black Horn. Não, mas o filme, ele quis divulgar na época... Colocou, inclusive, na capa do disco, que é a trilha sonora de um filme. Mas eu acho que ele tinha meio que um script em mente e baseou as músicas nesse script. E eu acho que que as letras devem fazer parte desse script que nunca viu a luz do pode dia. Pode ser, pode ser. Falando por uma perspectiva bem pessoal, fazer um disco é menos complicado do que fazer um filme, né? Ainda que ambos sejam muito complicados. Bom, imagino. E cara, queria... Na verdade, se eu não me engano, o próprio Black Hand já tinha publicado no site dele, que na verdade não passava de um boato mesmo. Então eu acredito, né, que se ele tem esse suposto script, ele nunca contou pra ninguém, pelo menos. Entendi. Cara, mas isso eu acho que também faz parte do folclore, né? Em especial porque agora a gente já tá aqui quase 20 anos após o lançamento desse disco. E hoje em dia é fácil, né? Falar website e tal. Mas naquele tempo que a gente teve acesso com um amigo nosso que teve o CD original e a gente gravou pra fita cassete ou gravou pra CD de MP3 ou enfim, a forma como tenha sido, a dimensão que se tem é completamente distinta, né, cara? Porque hoje em dia você tem uma dimensão do que de como é fácil ir atrás dessas informações, mas anteriormente você não tinha, né? Anteriormente era na base do achismo e, tá escrito lá na capa trilha sonora de filme, então é isso, né? Na época a internet não era... Não era o que é hoje, né, cara? Não tinha tudo lá, sabe? Ainda dava mais trabalho pra você procurar as coisas. Sim. E a gente ficava... A gente se prendia naquela coisa de tem na capa do álbum que é uma trilha sonora de um filme. Quanto eu procurei esse filme já até hoje, você não faz ideia. Essa coisa do achismo, ela é bem interessante porque me lembra que, né, que a gente tocava uma das músicas do Nightwork, que era a Dread Vampire, né? Quando a gente tinha lá uma banda, tocava eu, o Victor, e eu lembro que na época a gente não conseguia achar a letra dessa música, não, simplesmente não tinha, a gente não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de achar letras de música de forma abundante, ainda mais essas bandas mais underground. Então saiu uma coisa assim, tudo meio inventada a letra, porque era realmente difícil pra gente na época escutar aquilo e conseguir tirar de ouvido a letra assim, perfeitamente. Mas você sabe que eu acho que isso é meio que uma coisa do Blacken. Ele não gosta muito de divulgar as letras, especialmente da Bola com a Máscara. Ele não gostava de divulgar. E até hoje, se você procurar na internet, as letras do Nightwork são de pessoas que pegaram de ouvido. E faltam trechos assim nas letras. Ele nunca divulgou isso. Nem do Nightwork, nem do Death's Design. Isso é bastante comum até em algumas bandas ali, em especial ali dos anos, no final dos anos 90, né? Em especial no Black Metal. Acho que o Gorgoroth também era famoso por nunca divulgar as letras e tal, e tudo que as pessoas tinham mais ou menos acesso era justamente por conta disso, de especulação, ou de ficar ouvindo e tentar transferir, enfim. Isso até gera um dos grandes momentos do Black Metal na mídia, que foi aquela cena do Metal Headbangers Journey, onde o diretor pergunta pro Gaal o que que é a temática do Gorgoroth, né? Ele só responde um Satan. Enfim, já que a gente tava falando aí de ter na capa do disco escrito que é uma trilha sonora, eu queria falar um pouco sobre a capa também, né? A capa é uma arte do Travis Smith, que fez, cara, porra, pensar no Travis Smith, tem tantas outras bandas, né? E fez bastante coisa pro Anathema, fez a capa do The Sound of Perseverance do Death, também trabalhou com o King Diamond na fase mais nova ali, o Nevermore, além de tudo que o Opeth lançou do Still Life pra cá, né? Praticamente todo o artwork é dele. E assim, obviamente, estamos falando aqui de Diabolical Masquerade, estamos aqui falando de Opeth, também é importante dizer que o Bloodbath também, né? A capa, pelo menos, do Resurrection era dele. Que é uma banda que combinou o Michael Oakenfeld com o Dan Swan e com o Blackheim, enfim. Um Dream Team do metal vale extremo. E vale lembrar que a gente comentou semana passada, né, que você está falando de Opeth, a capa foi do Still Life pra frente, porque no My Arms Your Hearts é foda, a família do Peter Lynch. Pois é. Cara, e falando em capa, eu acho muito interessante também a capa do Nightwork, né? Mês passado, quer dizer, ainda esse mês, ainda estamos em agosto, eu fui de novo para a República Tcheca, onde eu fui com você, Victor, há 3 anos, né? Onde a gente visitou lá o ossuário de Sedlec, que fica numa cidadezinha lá de Kutná Hora, e é uma igreja basicamente toda adornada com ossos humanos. Diz a lenda que lá era um solo sagrado e que algumas das batalhas, das invasões que tiveram lá, esse cemitério onde, sei lá, dezenas de milhares de vítimas da peste negra que tinham sido enterrado lá, os corpos foram exumados, meio que desecrados ali, até que no século XVIII surge um monge ali na igreja de Sedlec, que fica basicamente na esquina de onde é o ossuário hoje. E o cara era meio cego e tal, e uma das provas de fé dele foi empilhar esses ossos humanos em forma de pirâmide, né? O que se sabe da lenda, o que se sabe da realidade é conflituoso, mas o que se sabe é que a igreja tá lá, adornada por ossos humanos, patrimônio da Unesco, aberta a visita, enfim. Eu lembro que 3 anos atrás, quando a gente foi, a gente tirou um monte de foto, né? A gente tentou até replicar nossas fotos pessoais com o fundo tendo a capa do Nightwork do Diabolical Masquerade, mas assim, hoje, dessa vez já, a partir desse ano, infelizmente, não tá podendo tirar foto mais lá. Então, grande golpe aí na vida dos black metaleiros que gostam de replicar as capas das bandas favoritas. Pois é, essa viagem, inclusive, foi bem interessante. Kutná Hora é uma cidade como é que eu posso dizer, minúscula. É, não é tão pequena assim, além da igreja de Sedlec do Ossuário, tem a Catedral de Santa Bárbara, que é relativamente grande, que dá uma vista ali para toda a região ali da Boêmia ali, né? Enfim, uma vista privilegiada a partir dessa catedral. Tem também o Museu do Tabaco, fábrica da Philip Morris, na República Tcheca, fica lá também. Tava fechado no dia que a gente foi. Aliás, tava tudo fechado, menos a igreja. Foi. Menos o ossuário, né? Ainda bem. É, tava o ossuário, o mercado, e basicamente... Aliás, uma história meio nada a ver, meio curiosa, né? Sobre aquele dia, né? Porque não tinha quase restaurante nenhum aberto, até porque a gente não achou nada naquele pedaço. E aí a gente falou, não, vamos dar uma de farofeiro aqui, comprar um pão no supermercado, um presunto, alguma coisa e comer, né? Aí, beleza. Entramos no supermercado lá, pegamos nossas coisas, o Alex vira pra mim com um pacotinho de salame e fala, ah, eu vou comer só um salame com pão aqui mesmo, tá tudo certo. Aí eu olhei aquele salame, tava meio vermelho demais, né? Mas eu fiquei quieto. E aí a gente saiu, comemos na grama lá, sentado lá fora. E foi engraçado que o pessoal começou a passar e olhou a gente fazendo um lanchinho lá e começaram a fazer igual, né? A farofagem, ela é... A gente abandona o Brasil, mas o Brasil não abandona a gente, né? Pois é, e tipo, maior galera no estacionamento do mercado fazendo lanchinho também, igual a gente, né? Mas aí, a melhor parte foi a hora que eu peguei a embalagem do salame do Alex. Tá bem. E eu olhei salame de carne de cavalo. Aí eu falei pra ele. Eu vi a cara que esse cara fez. Cara, você olha, curioso. Pra comer carne de cavalo. Tava gostoso. Eu vi a continuei comendo. Eu vi a inocência saindo dos olhos dele. Não, mas tá tudo momento. Certo. Pra quem assistiu Gaspar Noé lá, comer carne de cavalo é de leve. É. Enfim, eu queria, Vitor e Rogério, se vocês têm alguma teoria do final, né? Porque o Diabolical Masquerade acabou. Eu recém mencionei o Bloodbath, que foi uma banda ali que revolucionou essa onda retrô de death metal sueco, que veio ali do começo dos anos 2000. Mas você acha que é justamente por isso que acabou isso? E se isso ficou meio datado? Como é que o disco envelheceu? E se tem um revival para esse tipo de som, né? Como eu mencionei, a Peaceville relançou o vinil no ano passado. Hoje em dia a gente sabe que vinil voltou a ter um mercado muito grande. Queria que vocês dois comentassem sobre isso. Rogério, se você puder iniciar aí. Sim, bom, o que o Black Rain alegou na época, quando ele acabou oficialmente com a banda em 2004, né? Ele falou que ele não tinha, assim, inspiração mais para um tempo alto. Né? Isso foram palavras dele, ele falou, olha, eu não tenho mais inspirações para fazer esse álbum. Talvez assim, porque produzir esse tipo de álbum, assim, mais experimental, igual ele produzir alguma coisa assim com tantas faixas, alguma coisa nessa linha, talvez assim, seja uma coisa que dê assim, um certo trabalho. Além disso, né, tanto o Black Rain quanto o Don Swan são duas pessoas envolvidas assim, em diversos projetos diferentes, que diversas outras bandas. Então, eu acredito que no fim ele tenha ficado meio sem tempo mesmo e ele resolveu acabar com a coisa, né, porque, olha, não tem inspiração, não tem tempo. E também, de repente, não tem mais saco para os fãs ficarem enchendo o saco de uma continuação, um quinto álbum, não sei. Pelo menos assim, é isso que eu acho, sabe? Eu prefiro ir mais ou menos na direção do que ele mesmo falou, do que de repente criar uma teoria, que, sei lá, uma teoria maluca, e acho que isso é mais o Victor que pode entrar como uma coisa. O Victor está bem teórico ultimamente. Ah, cara. Ele realmente falou várias vezes que ele não tinha mais inspiração pra seguir. O Catatônia Novo prova isso, né? Que sem inspiração ele tá há muito tempo. Pô, não fala tão mal assim não, velho. Mas... Mas, enfim, ele criou o Diabolical Mask pra justamente continuar fazendo metal extremo, já que o Katatonia tava tomando outro rumo. Só que aí ele deu outro rumo pro Diabolical Masquerade também. E a banda, sei lá, também começou a crescer um pouco. Acho que ele não quis dividir muito o tempo entre uma e outra. Não era mais exatamente o que ele queria, porque ele mudou a direção do som. Eu acho que talvez ele tenha se arrependido um pouco, não sei. E ele fez uma coisa bem experimental. E eu não sei se ele queria voltar e fazer alguma coisa mais direta, mais black metal ou mais death metal normal. E eu acho que perdeu o sentido continuar com a banda e ele simplesmente foi lá e começou com o Bloodbath. É, que já vem também em outro estilo completamente distinto, né? A gente tá falando aí de um black metal completamente avant-garde, completamente aberto a novas experiências, né? É, fazendo amor em terra estranha, esse disco. É, enfim, com passagens de jazz, com passagens líricas, clássicas, e o Bloodbath é o, como diria meu amigo Sauron, um death metal regressivo, né? Pelo menos foi ali no começo. São propostas diferentes e tal, ainda que sejam todas englobadas nesse grande rótulo do metal extremo, né? E, enfim, de lá pra cá, 20 anos se passaram. Quero que vocês contem como foi passar esses últimos 20 anos já tendo acesso a esse disco e no que ele mudou, no que a audição mudou pra vocês. Que a primeira vez que a gente ouviu foi em CD, porque um amigo nosso em comum tinha esse CD. Aí eu lembro que eu gravei em fitinha cassete também, eu tive que anotar numa folha de papel separada o nome das músicas, porque não cabia no encartezinho da fita, né? É, eu e o Vitor, a gente estava comentando na semana passada que o problema com as fitas do Opeth é que você tinha que comprar fitas de 90 minutos, e o Diabolical Masquerade é porque você precisava de um papel extra para escrever o nome de tanta música, né? Ou seja, já aí tem lembranças clássicas aí das nossas histórias de Walkman. Enfim, e hoje em dia, né, como que é a audição, Spotify, como eu disse, eu peguei o vinil que foi relançado no ano passado pela Peace View. Enfim, se essa questão da nostalgia, do formato, o que ela comunica, porque eu lembro que o encarte mesmo do CD era bonito pra caramba, né? Hoje o vinil saiu uma versão meio dourada, transparente, assim, enfim. Queria que vocês comentassem um pouco sobre o fator nostálgico justamente do formato ali. Lembro na época que nosso amigo tinha um CD lá, tal, original, bonito, né? Era um JPEG. E a primeira vez que eu ouvi, tipo, tava meio distraído ali, pegando. Toda vez que e ouvir algum CD, a primeira coisa era pegar o encarte, né? Não fugia muito disso. Eu já pegava o encarte, já ia olhar a letra, já ia ver as fotos, né? A arte do álbum. E isso é uma coisa que, sinceramente, eu sinto um pouco de falta hoje em dia. Você pegar um disco novo, normalmente você vai acabar ouvindo pelo Spotify ou qualquer outro serviço de streaming que as pessoas usam hoje em dia. Mas Não tem aquela mesma coisa de você pegar ali o encarte na mão e vai olhando, vendo a arte, vendo as letras, aí tem lá aqueles 350 mil nomes de pessoas que participaram do disco, que você acaba descobrindo que fazem parte de outras bandas. E na Suécia você descobre que é sempre o Dan Suano ou o Peter Tavkia. Sim, e o Michael Walker. Tava em todas, né? Tá em praticamente tudo, né? Enfim, e eu acho que essa coisa do, sabe, física de você ter na mão e ouvir era espetacular. Esse disco eu não gravei ele em fita, né? Eu já tinha um gravadorzinho de CD. E era o gravador de CD mais devagar do mundo. Demorava a eternidade pra gravar qualquer coisa. E na época eu já tinha pego o costume de gravar as coisas em MP3. Mas esse disco era impossível você gravar em MP3, porque quando você ia ouvir no computador, ele ficava dando aqueles espaços entre uma faixa e outra, e eu fui incomodado demais. Então eu tive que pegar e fazer uma ISO do CD e copiar pra um CD sozinho, né? Que na época também já era um estresse, porque comprar um CD virgem pra gravar, também não era lá baratinho, né? Mas eu tive esse CD por anos aí, e a gente tem várias histórias. Queria lembrar de uma aqui. É, teve uma história aí que a gente saiu à noite em Poços de Caldas, uma vez que um amigo meu de São Paulo foi lá me visitar, o Paulo. Grande abraço pro Paulo aí, se estiver ouvindo. E a gente pegou o carro do Nelson, outro amigo nosso aí lá de Poços, e pra ir até Campestre, atrás de um baile do Havaí, né? Porque em Poços não tinha nada. Só que o som do carro do Nelson era horrível, assim, não tocava nada praticamente. E esse CD, inacreditavelmente, ele rodava. Não sei se porque veio da ISO, do original, ou coisa do tipo, mas pelo menos a lembrança que me traz do rolê mais furado do mundo, que foi o dia que a gente foi pra Campestre, chegou lá e não conseguiu entrar na festa e voltou, é que sempre que a gente andava com o Nelson, a gente sempre ouvia esse disco, né, cara? Sim. Era isso ou um outro CD de funk que ele tinha lá? Eram os dois, alternado. Que definição de rolê furado é essa aí pra Campestre? Cara, você não sabe de nada. Isso você não sabe a metade. Porra, quatro pessoas, eu acho que combinando todos juntos, a gente tinha R$5. Chegamos tentando pular o muro do baile do Havaí em Campestre. Obviamente não deu certo e tinha mais uma galera tentando fazer o mesmo. E... aí por fim a gente se deu por vencido e voltou, né? Aí fui pra casa fazer o quê? Não consegui apresentar a vida noturna Poços Caldense pra esse amigo meu de São Paulo dessa vez aí, não. E a gente ouviu o disco em repeat por umas 3 horas e meia, 4 horas. Pois é, porque não só a viagem, teve todos os momentos que a gente ficou perambulando por dentro de Poços procurando qualquer coisa rolando lá, né? Mas enfim, dizem que... exatamente. A cidade, quando morre lá, é porque morreu mesmo, né? Não tem nada. Não, e eu perdi esse CD. Ficou preso porque no carro dele, né? O carro dele ficou preso, ele se negou, cara, a soltar o CD. Tive isso, me lembra uma história maravilhosa do carro do Alan, que era mais primitivo ainda, tinha um toca-fita, e a fita do King Diamond... eu não lembro se era o DI ou se era o Spiders Lullaby, acredito que o Spiders ficou enguiçada. Então andar de carro com a Alan era sinônimo de só ouvir essa fita do King Diamond no repeat, assim. Bons tempos, em memória do nosso grande amigo Alan, infelizmente não está mais entre nós. É, enfim, histórias do passado aí, né, que sempre de alguma forma relacionam a gente com os discos. Enfim, Rogério, qual que é a tua impressão sobre isso? Assim, eu não sei como é a maneira que você mais era acostumado a ouvir, ou como mais ouve hoje em dia, se é que ouve hoje em dia esse álbum ainda. Fala aí um pouco. É, a minha impressão na época, é a primeira coisa assim, que eu gostei bastante, que me chamou a atenção, né, era justamente a parte da capa, né, do, que era, né, um digipack assim, bem legal. Assim, eu gostei muito da capa, da ideia da capa. Ela saiu um pouco do tom das capas que a gente estava acostumado até a ver, né, nas bandas que tinha aquele tom meio de entardecer. Eu acho que foi por isso que eu fiquei muito curioso com a ideia de ter um filme como aquilo. Né? Eu, na época, eu dependia muito assim, ou de baixar, né, MP3. Eu acho que na época, ali pros idos do início dos anos 2000, eu já não tinha mais essa coisa de fita cassete. Eu acho que, inclusive, eu devo ter gravado esse CD justamente a partir da ISO que o Rick tinha, quando ele fez isso. Porque sim, eu pegava alguma coisa lá com ele. Então, início dos anos 2000, no Brasil, a gente basicamente dependia de pirataria, né? Não tinha muito. Era tudo muito. Se hoje em dia já não é diferente, imagina lá, né? Hoje em dia a gente tem aí, né, as plataformas como Spotify, entre outras, que a gente consegue ter um acesso um pouco melhor, pelo menos no que diz respeito às mídias em forma digital, né? Mas na época era tudo muito difícil, era difícil... até você encomendar, assim, eu lembro que alguns anos antes ali, bem no início dos anos 2000, final da década de 90, a gente tinha que encomendar as coisas via os catálogos xerocados que o pessoal pedia no correio, ou conversava com alguém pela internet, via IRC, e pedia para o cara mandar, e trocava álbum, fazia esse tipo de coisa. A gente não tinha assim mesmo acesso. Hoje em dia ainda é um som que eu gosto bastante, assim, mas eu sempre gostei muito assim de trilhas sonoras, assim, de filmes, ou da ideia de trilhas sonoras. Eu achei que para mim assim foi um álbum que naquela época eu gostei bastante porque variava muito, porque a gente tinha mais aquela pegada de ouvir, né, as bandas de black death metal, e esse álbum era uma coisa assim um pouco mais experimental, um pouco que saía, né, daquilo que a gente, pelo menos que eu costumava ouvir, mas de uma forma assim que eu achava bastante agradável, na verdade, né? Então foi um álbum assim que eu particularmente gostei bastante. Eu acho que ele até envelheceu bem, esse álbum, sabe? Uma coisa que 20 anos depois eu coloquei para escutar esses dias e falei, nossa, legal, é uma coisa que eu escuto, né? Porque com o passar dos anos a gente vai mudando, vai ouvindo outras coisas, enfim, né? A gente tinha muito aquela. A gente acabava ficando mesmo no lixo, né? Acho que como até o Victor também falou muito cedo, era uma coisa, né? A parte legal era que a gente pegava, né, o álbum, aí olhava as milhares de pessoas que participavam da criação do álbum, procurava os nomes, aí de repente descobria bandas novas, e era sempre uma coisa mais relacionada de bandas underground, depois tentar ir atrás, né, do som, né? Eu acho que assim, ele é bem nostálgico pra mim, coisa que eu lembro assim bem daquela época de ouvir, né, o álbum, ouvir e pegar essa coisa do encarte. Eu particularmente eu tive, hoje eu não tenho mais, eu tive assim pouca coisa em CD na época, enfim. Hoje em dia eu acho que eu tô mais uma pegada mesmo, falando um pouco de nostálgico, de pegar assim mais as coisas para ver assim em vinil, se for para comprar alguma coisa, ou ouço coisas assim por meio de plataformas digitais mesmo, que eu acho bem legal assim, sabe? Eu não tenho uma história porque eu não tava nessa fita de vocês aí do Cara, não baile do perdeu Havaí, que eu nada. sei lá o Não que vocês perdeu foram fazer. nada. O legal é vocês comentarem que vocês ainda foram procurar rolê em Poços. Cara, rolê em Poços, cara, no início dos anos 2000, era basicamente a gente sentar na praça e beber, porque não tinha. Pois é, mas nesse dia a Ou gente. ir na pista de paraglider e ficar lá, Não, né, mas como eu à mencionei, noite. somado nós quatro, a gente tinha R$ 5 que a gente colocou de gasolina, bicho. Ou seja, o rolê esse dia era dentro do carro mesmo. É, não, tem mais isso, porque o carro do Nelson bebia mais que nós quatro Grande juntos, né? Logos Não, esse vinha. mesmo. rolê de vocês, ele tava assim, ele tava bom, porque vocês tinham carro, né? E quando a gente fazia aqueles rolês furados do tipo assim, ah, não tem nada para fazer, aí a Vamos gente subir a subia montanha de na madrugada. pista, na montanha de madrugada, todo mundo a pé, né? Quer dizer, Porra, que ainda bem que a saudade. gente tinha juventude, né, na época, né? Quantas vezes, né? Ai, ai. Ô, Rogério, aproveitando aí a deixa dessa discussão que você manteve aberta aí, eu queria lançar para vocês dois aí. Você acha que hoje em dia as pessoas se limitam a ouvir discos que estão somente nas plataformas digitais? Que eu vejo que existem muitos discos que estão no YouTube ali, mas que as pessoas não ouvem exatamente. E hoje em dia, que, pelo menos no Brasil, comprar disco, comprar original, se tornou um troço muito caro, muito para colecionador diehard mesmo, em especial agora que, sei lá, o dólar passou os R$ 6, o Bom, euro tá quase na casa dos 7. Eu queria lançar um desafio aqui para a gente pensar num disco que não tem no Spotify para falar semana que vem. Justamente para a gente ver como é que tem essa dimensão, mas assim, queria também que vocês explorassem esse lado aí na função social, musical, que o Spotify exerce assim na audição das pessoas, né? No hábito musical das pessoas, que assim, no meu ver, hoje em dia é muito limitado. Eu lembro que no Audio Galaxy a gente fazia milagre, né? E hoje em dia. Hoje em dia a gente fica Olha, restrito aí a pouquíssima coisa. eu assim, eu o que eu acredito hoje em dia, né? Porque essas plataformas digitais, elas trouxeram esse benefício. Acho que como você falou mesmo, comprar discos, álbuns no Brasil, sempre foi uma coisa muito cara, né? Uma coisa que a gente tinha pouco acesso. Eu acho que a gente tinha na época, pelo menos assim, da minha parte, eu lembro que eu tinha pouco acesso, não só porque o que a gente escutava eram coisas assim muito underground, era meio difícil de achar, como também era caro você comprar um álbum, era caro você comprar um digipack, e a gente dependia muito dessa parte, né, de ficar baixando mesmo as músicas, né? A gente teve aí milhares, assim, de aplicativos para baixar música. Eu me lembro bem, assim, a gente teve ali, né, o Napster, eu acho que eu não cheguei a usar na época, depois teve o Audio Galaxy, aí teve Almir, que eu acho que foi a grande sacada, né, de baixar disco inteiro e tal. Pelo menos a lembrança que eu tenho do Audio Galaxy, do Kazaa, do Napster, eu cheguei a usar o Napster ainda. E o Napster era ainda pior, cara, porque você punha pra baixar, e se você não concluía o download, a música não ficava no seu computador, você tinha que concluir na mesma feita que você iniciava, né? Eu não tinha computador na época, mas eu usava na casa da minha prima, eu lembro que eu tentei baixar bastante coisa lá, e cara, com a internet 28K que tinha na época no Brasil, não era nem os 56 ainda quando minha prima começou a usar, a impressão que eu tinha é que, cara, se eu fosse baixar qualquer coisa que não fosse MIDI, eu ia ficar sem ouvir, né? Aí depois era o Kazaa, muito bem caro. Depois o Kazaa e o Audio Galaxy tinham essa função de resume que te permitiam conhecer outras bandas ali e tal. Mas, enfim, eu acho que a grande revolução foi justamente o mic pelos discos completos, né? Olha, eu tenho um outro software que eu usei muito logo quando o Audio Galaxy morreu. Foi aquele WinMax. E ele tinha também várias opções de pause, resume. Tinha, você já conseguia baixar o arquivo RAR com todas as músicas do disco. Já era alguma coisa um pouco melhor. Mas acho que o que eu mais usei mesmo foi o Mic, sem dúvida. A geral, na verdade, né, o pessoal costumava usar outros aplicativos que surgiram até depois, né? Eu lembro que tinha, né, o Emule, LimeWire, esses aplicativos até como o Kazaa, que normalmente você baixava 10 vírus para uma música e aí você abria MP3 e era um cara tipo mandando você tomar no cu, eram umas coisas bizarras, assim, então... Eu acho que depois do Mic, o que eu vejo ali, os únicos dois grandes softwares para baixar música, assim, obviamente eu não tô incluindo aqui o Torrent, né, que para mim continua sendo aí a maior revolução virtual desde, sei lá, desde Alan Turing. Eu acho que dos softwares eu lembro, assim, de baixar música, eu lembro que depois, assim, da época do Mic, ali, a gente já tá falando mais assim, 2006, 2007, as pessoas dependiam muito de alguns outros aplicativos espalhados. Tinha, assim, o Emule, Kazaa, tirando, o LimeWire... Tirando o Torrent, eu acho que pessoal, o SoulSeek, né? E o DC++, eles cumpriam bem essa função, só que o DC++, ele era muito complicado de usar para usuário leigo, assim. Que tinha que entrar nos hubs, né? E você tinha que já compartilhar um determinado número de arquivos para você conseguir pegar. Enfim, era mais difícil isso, né? Olha, você sabe que minha última época de realmente baixar MP3 não foi via software, foi via site. Na época, cara, do Blogspot, ou não? Tinha um site russo, cara. Como é que era o nome? Era Mediaboom? Algo assim. Aí você... Era tipo um blog. Os caras postavam os discos. Aí você pegava os links do Mega Upload ou For Share. Era... O que seja. Cumpria a mesma função social que os blogspots que a gente acessava muito ali no final da primeira década dos anos 2000, né? Hoje em dia isso... Quando caiu o Mega Upload, eu acho que foi um grande golpe ali, né? Sim. Esse tipo de forma de baixar é a música, eu acho que morreu, basicamente. Mas ao mesmo tempo é meio triste a gente pensar em E como a internet, que antes parecia ser um negócio tão mais livre, né, onde o acesso à cultura em geral era muito facilitado por todos esses meios, foi absorvido pela indústria, né? O Spotify, outros serviços de streaming, como a própria Apple Music, né? O iTunes, eles acabaram virando um troço muito fora de proporção, no sentido industrial da coisa mesmo, né? Eu acho sim. Eu acho que tem uma coisa interessante, eu acho que principalmente assim, mudando um pouco a pegada disso, é que na forma como as pessoas ouvem a música, né, o que essa plataforma também mudou, né? Antigamente a gente tinha muito costume, né, de ir lá, baixar um álbum inteiro, ouvir o álbum todo. E parece que hoje em dia eu vejo, por exemplo, plataformas como o Spotify, que as pessoas elas pegam mais assim, músicas específicas, né? Especialmente porque o próprio Spotify, por exemplo, outras plataformas, eles vão montando listas de sugestões, né? Então, sim. Ao que me parece, assim, à medida que eu vou conversando com algumas pessoas, parece que a maioria, elas conhecem, por exemplo, sobre um determinado álbum, músicas específicas e não tanto, assim, sobre essa parte do álbum. Eu acho isso assim, é um fenômeno interessante que veio com essas plataformas. Acho que pela facilidade de você pular a música, de repente, alguma coisa nessa direção. A própria facilidade na criação de playlists, né? Como você mencionou aí, eu acho que... Enfim, antigamente, pra gente gravar uma mixtape, era só pra amigo que a gente queria muito que conhecesse as coisas que a gente ouvia. Ou se a gente tava querendo impressionar alguém ali. O que era meio difícil no nosso caso, porque o nosso gosto musical era muito torto, né? Pra flertar. É verdade. Ah, mas assim, a forma de consumir mídia hoje mudou completamente. Isso não tem nem como discutir, né? Você entra lá no Spotify, ou Apple Music, ou Amazon Music, que seja, e ele já vai montando uma playlist automaticamente com seu gosto musical. Acho que muita gente acaba conhecendo algumas bandas nessa. Hoje mesmo eu entrei no Spotify e comecei a fuçar nas coisas lá e tinham playlists personalizadas pra mim com algumas bandas que eu não ouço há 15 anos. É. Eu fiquei olhando e falei, nossa, que massa, pois cara, vou ouvir, né? Mas eu acho que também é muito mais justo com os artistas, né, cara? Porque se você parar pra pensar, desde quando o negócio do CD basicamente acabou, porque ninguém compra CD, e não é de hoje, as pessoas realmente só... Colecionador hoje em dia, basicamente voltou ou migrou pro vinil, né? Que é uma coisa interessante, né? É um fenômeno muito interessante também. Mas é uma parcela... Mas é uma parcela muito pequena ainda. Ah, sim, no geral... Né? A maior parte das pessoas... simplesmente ia lá e pirateavam, né? O artista não recebia. Não que receba muito com disso. O Spotify, viu? Pelo menos assim, hoje... Não é muito, mas é alguma coisa, né? É melhor do que nada, pois né? Mas aí a gente sempre vai voltar na história, né? Da indústria, assim. Que, vendemos um CD ali. Se o CD não era independente, o dinheiro ia praticamente todo pra gravadora, assim. Falo muito na experiência própria, ainda que eu tenha uma certa, sei lá, uma boa relação com as gravadoras que lançaram os discos do Twilight até hoje. Mas assim, a gente recebe uma fração ínfima pra gente, assim, e quem produz o disco, né, quem manda prensar, no caso a gravadora, é que tem o controle a grande parte disso, enfim. E eles têm umas facilidades de como segurar algumas cópias, aí depois que tá sold out eles colocam no Discord por 5 vezes o valor, enfim. Coisas que acontecem. É até por isso que o grande foco dos músicos acabou sendo os shows, né, cara? Em vez de vender disco, eles estão fazendo shows. E por isso que os caras vão lá, lançam um disco e passam um ano na estrada fazendo show quase todo né, dia. Gente? Capitalismo é sendo capitalismo. Tiram dinheiro. É isso aí. Esse eu acho que é o fenômeno mais mais particular do capitalismo é justamente transformar em produto tudo que outrora foi contra a cultura, né? A pirataria, cara, foi transformado em um produto e a indústria se adaptou a isso. Eu acho que qualquer outra forma das pessoas escutarem de maneiras alternativas, eventualmente, quando alguém tiver a visão ali, isso vai acabar sendo englobado ali e tal. E é meio curioso pensar nisso, né? Não sei se é triste ou se isso é só um sinal dos tempos e eu que sou nostálgico demais, mas assim, a impressão que eu tenho é que tudo é diferente hoje em dia. É, não tem como negar, né? Que ainda que seja o capitalismo, eu ainda acho um pouco mais justo com o artista do Exatamente. Que simplesmente piratear. E olha que eu era o campeão da pirataria. Era mesmo. Vitor, voltando um pouco aí ao tema do Death Design, eu queria que você falasse aí o que você acha que é o ponto mais positivo e se tem algum ponto negativo no álbum, se você ainda gosta de ouvir esse disco, como você acha que ele envelheceu, como você acha que passou o tempo, se você veio ouvindo ele dos últimos 20 anos pra cá ou se foi uma coisa muito limitada àquela época e que hoje você foi ouvir em virtude da gravação. Depois eu vou passar a pergunta pro Rogério também. Não, eu fiquei um bom tempo sem ouvir depois da nossa fatídica viagem à Campestre, mas foi só porque eu tinha enjoado um pouco depois de ouvir esse álbum 8 vezes em sequência. Mas eu com o passar dos anos, eu sempre, cada vez em quando, eu volto nele e ouço de novo, porque, não sei, foi um álbum que me marcou. Eu adoro a sonoridade, essa coisa de ter várias músicas uma emendada na outra. É um álbum que pra mim envelheceu muito bem, que se você ouve ele hoje em dia e é a mesma coisa de estar ouvindo alguma coisa moderna, por ter sido um álbum super experimental, talvez não tenha sido tanto do gosto das pessoas há 20 anos atrás, mas hoje em dia acho que a indústria também acabou um pouco se adaptando a isso, né? Acabou adotando mais experimentalismos com uma música extrema. E pra mim continua sendo um álbum fantástico como era 20 anos atrás. E a tua impressão sobre isso, Rogério? Eu acho que a minha impressão, ela tá mais ou menos alinhada exatamente com o que o Victor falou. Eu acho que principalmente essa parte de hoje em dia, por exemplo, hoje em dia a gente tem, né, mais coisas experimentais, né, e eu acho que tem até um certo público. Eu acho que foi um álbum que ele envelheceu bem, assim, né, eu acho que, talvez assim, olhando, na época ele fosse muito mais experimental, sabe, do que a gente olhar pra ele hoje, sabe, com todo esse passar de tempo, todos esses 20 anos que passaram, toda essa água debaixo da ponte que rolou. Era um álbum que fazia muito tempo que eu não ouvia, né? Muito tempo mesmo. Eu lembrava, assim, dele, assim, até com uma certa frequência, mas não era algo que eu fiquei vários anos sem ouvir e eu penso assim, ainda é um álbum que eu gosto de ouvir. Existem coisas daquela época que hoje, se eu ouvisse, talvez eu ouvisse uma música, falasse, sabe, eu teria aquele minuto de nostalgia pra mim e já, sabe, eu falaria, nossa, que saco, tira isso, sabe, vou ouvir outra coisa, mas nesse caso, assim, eu acho que é um álbum que realmente, assim, ele é muito bom, assim, eu não tenho, assim, acho que grandes críticas pra fazer sobre esse álbum, nada que eu pudesse falar, assim, isso daqui não ficou legal, enfim, né? Eu acho que ele é um álbum ainda interessante para se ouvir. Pois é, a impressão que eu tenho, ela vai um pouco nos dois sentidos aí, tanto que o Rogério falou quanto do Victor. Só que eu acho que talvez eu tenha sido o cara que mais escutou esse disco, assim, no passar dos anos, né? Eu não sei, eu sinto que eu nunca parei de escutar esse disco, que é muito peculiar, assim, porque muita coisa que eu escutava naquela época eu já escuto muito pouco hoje em dia, eu acabo gostando mais de outros discos, né? A minha tendência é sempre acabar voltando para os primeiros discos das bandas, e eu acho curioso que a gente começou esse podcast já com dois discos, são discos mais intermediários ou mais finais, assim, no caso do Diabolical Nestor, que é o final, que não são os dois primeiros lançamentos de uma banda, né? É um caso curioso pro metal, assim. Metal tem essa particularidade de que geralmente nos dois primeiros discos é onde as bandas estão mais criativas, onde estão fazendo, estão dando a cartada inicial, né? E depois que acaba enveredando para outra coisa, que a rigor em geral tende a não me agradar tanto. Mas essas são duas exceções que achei muito interessante a forma como a gente lidou com isso. E eu queria então pedir, Rogério, suas considerações finais. As minhas considerações, assim, eu acredito que é um álbum que vale a pena, eu acho que para quem estiver ouvindo esse podcast e não conhecer o álbum, ouvir esse álbum, porque ele é muito bom, especialmente para aquelas pessoas que gostam, assim, dessa coisa de trilhas sonoras, etc. Eu acho que são pessoas que vão gostar bastante do que vão ouvir ali, né? É um álbum que realmente, sabe, ainda vale a pena, apesar de ser um álbum aí de 20 anos, enfim, eu acho que é um álbum muito bom. Vitor, suas considerações finais? Bom, se alguém tá ouvindo o podcast e não conhece o disco ainda, acho que tá perdendo tempo, a primeira coisa que você tem que fazer, ó, assim que terminar de ouvir o podcast, é ir lá e ouvir, tem no Spotify, pode ficar tranquilo. É um disco ótimo, cara. Eu acho que a gente já falou isso o suficiente aqui. Pra mim, eu acho que o Black encontrou o estilo dele, assim, com o Diabolical Masquerade, nesse disco. Porque os dois primeiros eram uma coisa super comum. O terceiro, ele já deu uma mudada, e aqui você vê a evolução do som da banda, e eu acho que aqui ele encontrou o estilo que ele queria manter. Uma pena ele não ter continuado com o projeto, não sabe sei lá porquê, mas para mim ainda é um álbum excelente, um dos melhores álbuns dos últimos 20 anos, assim, de uma banda que realmente não é mainstream. Pois é. E é muito engraçado pensar nisso, que o Diabolical Masquerade não é uma banda mainstream, justamente por ter os nomes que tem por trás, né? Assim, Katatonia é uma banda dos grandes escalões, o Dansuando também é uma grande figurinha ali, e ainda que ele só tenha entrado oficialmente pra banda no Death's Design, assim, são dois grandes nomes, né? E é muito... muito estranho pensar na proporção que o próprio Bloodbath acabou tomando e o rumo que as bandas desses caras aí que eu falei tomaram por outros rumos, né? Mas que de certa forma sempre tiveram na evidência, enquanto o Diabolical Masquerade ficou meio de lado por ali. Eu acho que tem muito a ver também com o fato dele ter encerrado a banda em 2004, né? Que Katatonia começou a ficar gigante mais ou menos nessa época. Mas o Death's Design, né? O último lançamento é de 2001, né? Então, 3 anos foi basicamente fazendo nada, já. Sim. Que eles não tocavam ao vivo, não tinha uma exposição tão grande assim como uma banda de carreira, uma banda de palco tem, né? Sim, sim. Então, eu gostaria de pedir também aí, pessoalmente, aí, a indicação aí pra semana de disco, livro, podcast ou qualquer outra coisa. Rogério, indique algo para nossos ouvintes. Bom, indicações, eu acredito assim, né, que para quem conhece esse álbum, na verdade eu vou deixar uma curiosidade, na verdade, para quem conheceu o álbum, para quem estiver ouvindo, para você pegar uma das faixas que chama Not of Flesh, Not of Blood, e depois você ouvir a primeira faixa de uma trilha sonora de um filme que é bem conhecido, que é o Conan the Barbarian, do Basil Polidoris, que é, na verdade, assim, que é uma trilha sonora também excelente. Para você dar uma olhada nela, você vai ver que, na verdade, essa música ela é meio que um cover, né? Ela é um cover dessa música, na verdade. Eu acho que é uma coisa assim bem interessante, apesar de eu não ter achado que a indicação é de ser um cover, né? É, a segunda coisa, sim, que eu lembrei, né, já que a gente está falando assim muito de... Já que a gente falou hoje, né, sobre trilhas sonoras assim, para filme de terror, eu queria lembrar muito do... que tem um filme, né, chamado... que é assim, relativamente novo, chamado Sinister, que na trilha sonora tem a banda Uber, que na verdade é uma banda que eu acho que a gente deveria fazer um podcast uma hora dessa. Vai rolar. Bastante. Acho que é isso, as minhas indicações dessa semana. Qual o nome do filme, mais uma vez? Perdão, eu perdi. Sinister. Vitor, sua recomendação? Bom, eu vou indicar um álbum que também tem uma pegada super experimental, mais avant-garde. O nome da banda é Age of Silence. O nome do disco é Acceleration. Foi lançado em 2004, né? Não é realmente um disco novo, mas tem esse lance avant-garde experimental. Infelizmente, esse álbum não tem no Spotify, mas você acha no YouTube tranquilamente. Ou pode baixar também, né? Como a gente gostava de fazer no passado. Estão dando dica de pirataria para os ouvintes. Esse podcast é um exemplo. Ué. Pirataria no contexto cultural que o mundo vive atualmente é legítima defesa, meu. Eu queria indicar um disco de uma banda francesa, já que a gente estava falando aí dessas bandas que são Dream Teams, né? Que também, não sei se é uma banda ou se é um projeto paralelo, que se chama Ba-A, B-A com acento circunflexo no A, apóstrofo, outro A, Ba-A. É a nova banda do ex-vocalista do Anorexia Nervosa. Eles lançaram esse ano um disco chamado Deus Qui Non Mentitur. Não sei falar, não sei se é francês ou se é latim também. Mas enfim, apesar do nome complicado aí, o som vale a pena ser ouvido. Especial para quem gosta de black metal com influências mais modernas, digamos assim, mas sem deixar de perder a verdadeira alma do que é o black metal, que é muito característico de grande parte da cena francesa ali. E eles lançaram também um split com outras duas bandas, que eu acho que inclusive é melhor do que disco novo, assim, mas pelo Spotify eu acho que as pessoas conseguem chegar ali. Eu acho que essa banda tem tudo para ser um dos novos grandes nomes do black metal. E enfim, por essa semana a gente se encerra por aqui. Eu queria agradecer mais uma vez aí ao Vitor e ao Rogério. E na semana que vem então a gente volta. Beleza, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado. Para quem ficou aí até o final, boa noite. Bom dia e boa tarde, né? Beleza. Valeu! Muito obrigado. Valeu, então, até a próxima. Até o pessoal que acompanhou. É isso aí.